Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM. São 6 da tarde, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico, o programa líder de audiência nos seus dois horários. A 1 e às 6 da tarde, o sul do Brasil inteirinho pra ouvir o Pretinho Básico. Até às 7, a gente vai com o telefoninha do Big e da Milera. A moda está nas ruas. Nosso querido Alexandre Fetter segue em férias, mas a rapaziada do Pretinho tá toda aqui pra divertir você. Né, Potter? Beleza? Quatro palavras eu acabo com a vida do Porã. Quatro palavras? Sim, quatro palavras. É. Eu te amo, não, são três. Boa tarde, boa noite, né, amor? Eu te amo Porã aí, né? Eu te amo Porã. Esse programa com uma audiência espetacular, né, cara? É incrível. Então, assim, ó, aí o Moisés Fluke. Fluke. Claro, Fluke. Me encontra e fala assim: meu, manda um abraço pro meu irmão, Matheus Fluke, que tá de aniversário hoje. Oh, queria o meu irmão, Fluke, cara. Sentiram o carinho? O cara não pediu pra ele receber o abraço. Ele pegou e pediu pra mandar pro irmão dele, que ouve também. Sim. Pô, é demais. A gente não merece o carinho que a gente recebe. Então hoje é o dia do aniversário dos irmãos, né, gente? E aí, Porã? Oi, Maurício! Oh, oi, coisa gente, boa amiga, te ver, gente, Porã. Maravilhosa. Coisa boa que te ver. Cagê, tudo cara. Certo, Cagê? Tudo certo. Ainda mais quando a gente ganha livros da LPM. Aê, né, bonito. Beijo pro Ivan e toda a turma lá. Eles estão... É um incentivo, né, pra que o Mr. P leia alguma coisa, não, mas... Não, o Mr. P não lê. Não, não, mas não. Cara, ganhar o livro do Machado de Assis é demais, cara. Olha... É demais, parabéns, é demais, meu velho. Valeu aí, galera. A estrela móvel do programa de hoje é o homem Galdério desse programa. Neto Fagundes. Fui anunciado agora no evento da Expo Inter. Tinha um pessoal, tinha um grupo, né, liderado pelo diretor Néstor Monastério, fazendo um espetáculo, e a chamada do meu show foi esse. Ah, é? Agora com vocês, aquele cara, sei lá, Neto! Dá pra incorporar ele, não, olha aqui, ó, Fagundes. Tem gente que acha... Rolou os raios, não? Não, tem muita gente que deve achar que isso é uma melodia do Neto Fagundes mesmo. Não, é do Beto Carreiro. Que não é nem do Beto Carreiro, né? Não? Não, eu tô falando que tem gente que só deve ter ouvido isso aqui no programa. Sim, é verdade. É verdade. Essa é uma característica do... É verdade, do, exatamente. Que não era nem... Tinha uns chicotes, esses... Desse lado aqui tem uma galera, o Joel tá aqui. Good night! E aí, Joel, beleza? Que saúde, né, cara? É um rosto que tá... A saúde. Exemplo de saúde. Assim como... O Zacarias também. Ô, Zacarias. Tudo bem com você? Tá frio, né, Porã? Tá frio aqui, meu. Zacarias, tá frio aqui, tá? Zacarias, olha só, ouve. O elefante pisa numa pulga e a pulguinha sai debaixo da pata do elefante, olha pra ele com raiva e diz: ia gostar se eu tivesse o mesmo em ti! Ai, bebê. O Osaka gostou. Faustão, beleza, Faustão? Brincadeira, galera. 18 e 3, quase 18 e 7. 18 e 4 agora, ó. 18, quase 18 e 7. Vai trocar a pilha dos pratos do dia. É, velho. Tinha que aproveitar que o Fetter não tava aí. Agora não dá o Fetter. Vamos fazer. Não, Maurício. Vamos. Não precisa. Se transgredir. É, ouviu, Anônimos? Não vai rolar. Não dá. Não tem flatos do dia. E agora? Agora? De... Não vai rolar os flatos. Não rola. Alcemar, gostaria que rolasse, Alcemar? Eu acho muito legal. Eu gostava dos flatos. Gostava, né? Flatos, né, cara? Capuzinho. É demais, meu velho. Os flatos eram demais, meu velho. Era demais. Como é que é mesmo? Fala a palavra aquela, como é? É demais, meu velho. Piladeira, meu velho. Piladeira, essa vibe. Piladeira, meu velho. É demais. É esse povo todo que tá aqui no estúdio pra fazer o Pretinho Básico nessa quarta-feira, 27 de julho. Destaques do Clique RBS: 2 voos da Aerolíneas Argentinas entre Porto Alegre e Buenos Aires foram cancelados hoje em função das cinzas do vulcão chileno. Cara, eu estaria num desses. Contem voltar a afetar o espaço aéreo argentino. Ô, Castelhano. Ô, vulcão. Cara, o lance não tá fácil, cara. Sabe, é uma fumaceira desgraçada. É verdade, né, magnata? Cara, me lembro quando eu morava no fundo da calça do Pause, cara. É, as festas do Pause lá. Cara, uma fumaceira que não acaba mais. Tu tem o vulcão na tua casa? Vulcãozinho, né? É o chamado Vulcãozinho. Vulcãozinho. Lá na Baia. Tá nesse lance também. Né? Tinha um amigo meu que era narigudo, né? E um dia a gente foi na casa dele lá e tava uma fumaceira em volta da casa dele, assim, é, sabe? É uma loucura. E aí, nossa, o que houve aí com o Julinho aí, a mãe dele? Assim, não, ele tá fazendo nebulização. Cara, que rico. Conasa? Fiz muita nebulização, né, Magnata? É incrível esse vulcão, cara, não para de... É o vulcão mais chato do mundo, né? Mais chato do mundo. É. Chato pra sabe quem é que sofreu? Há uns dois meses já, né? Olha só como o mundo é pequeno. A Avril Lavigne. A Avril Lavigne tava em Buenos Aires e não... Eu não sei se ela conseguiu embarcar. Ela tem show hoje e amanhã em São Paulo. Cara, eu considerou 20 horas pra embarcar pra fazer o voo Buenos Aires-São Paulo. Ficou 20 horas a mais em Buenos Aires e vai chegar agora, deve estar chegando agora em São Paulo pra um show direto de logo mais. Agora. Ou seja, ela tá... Eu vou no show, eu vou. Tu vai, né? Vamos. Que alegria pra ela, né, cara? Poder ficar na Argentina. 20 horas a mais, né? Que horas vai ser o show? País, show, né? Ela vai atrasar um pouquinho, tem uma banda de abertura umas 22 horas, 22 e 14. Só um pouquinho que eu vou dar um jeito nessa... Um pouquinho só, Avril Lavigne é pequenininha. Betânia, canta uma música da Avril Lavigne, hein, vai. Sim, agora deu. Eu só sei essa. Qual? I don't need a boyfriend. Ah. É assim? Tu não canta? I don't need a boyfriend. Cara, que lance terrível. Eu sou sem estilo. Parabéns, Betânia. Meu Deus, e o cara, pé? Cara, como é que o pé tá cada vez pior. Mostra cara. O pé aí, mostra o pé. Não, baixa o pé. Tira cara, o pé. Cara, qual é o teu condicionador, Betânia? Condicionador que não uso. Tem que usar? Tem preciso. Pra dar uma lixada, né? A Betânia lava o cabelo com sal grosso, cara. Sal grosso, exatamente. Sal grosso. É o shampoo do Potter, te lembra o shampoo? O gel. O gel do Potter. A gente pensou em lançar o shampoo, mas pesquisas de mercado apontaram que não. O pessoal não pegou a rede, não pegou. O Potter ia fazer sucesso, shampoos íntimos. Ia fazer bastante sucesso. Prêmio legal, da Mega Sena que saiu pra Blumenau ainda não foi resgatado. Quase duas semanas depois do sorteio, o apostador de Blumenau, que faturou sozinho os R$2.751.000 na Mega Sena, ainda não apareceu pra retirar o prêmio. Pô, legal, tem muita pessoa que eu gosto em Blumenau. O vencedor tem até o dia 16 de outubro pra colocar a mão na bolada. Se ele não aparecer, o valor vai pro financiamento do estudante do ensino superior. Olha aí. Tirou! Cara, eu queria mandar um grande abraço. Eu queria ver o dinheiro entrando assim nas escolas, nas faculdades. Eu queria mandar um grande abraço a todas as pessoas da cidade, né, cara? Porque qual cidade, Cassiano? Essa aí, cara. Blumenau. Você tá bem ligado o programa todos hoje, eles, né, cara? Olha só, Magnata. Quero um abraço pra todos de lá, cara. Todos somos amigos. É pertinho de Camboriú ali, Castelhano. Cara, eu vivi muito tempo, por isso que eu tenho grandes amigos. Aliás, lá, por ser, tá, alguém rico agora. Qual é a tua ligação com Camboriú, Castelhano? Cara, eu tinha uma empregada que trabalhava, que era de lá, né? Mas nasceu em Camboriú. Cara, eu nasci em Camboriú. Mas tu não é castelhano? Sim, por isso mesmo. É o lugar que mais tem castelhano depois de Buenos Aires. É, Camboriú. Por isso que ele tem esse sotaque, ele nasceu em Camboriú. Oi, fala. Ninguém botou a mão na bolada, então. Ainda não, a bolada tá. E o pior é que esse cara tá perdendo R$15.000 por mês, eu né? Eu quero botar a mão na bolada. Porque essa grana rende na poupança, que é o juro mais chinelo que tem, R$15.000. Bom, se alguém tá se matar, acontecer um suicídio banal, é porque o cara perdeu o bilhete. Meu. Pá, imagina. Tanta gente precisando de dinheiro, esse louco com esse dinheiro parado. Ele pode ter perdido o bilhete. Pode ser uma louca também. Se o cara perdeu o bilhete, ele nem sabe que é ele. Porque eu, quando jogo, não decoro os números. Pode ser uma louca. É. A Copa do Mundo de 2014 vai ser realizada entre os dias 12 de junho a 13 de julho de 2014. São minhas férias, eu tô informando o presidente Nelson. O anúncio das datas foi feito hoje no Rio de Janeiro. E uma superstição alterou a programação. Inicialmente, a abertura da Copa do Mundo no Brasil seria no dia 13 de junho. Só que, no entanto, vai ser uma sexta. Sexta-feira 13, o 13 de junho de 2014. Não acredito nisso. Aí, pra fugir do dia conhecido como Agorento, os dirigentes optaram pela antecipação em um dia. Que viadagem! Então, a Copa do Mundo, pela primeira vez na sua história, vai começar numa quinta-feira. Se começasse na sexta-feira 13, podia chamar o Jason, né, pra apresentar. Não, os caras podiam ter consultado o Zagallo, né? O Zagallo ia gostar que começasse no dia 13. Mas a Copa sempre começa na sexta-feira. No Brasil, vai começar na quinta, 12 do dia dos namorados, né? 12 de junho é dia dos namorados. Fica a dica aí, né? Ingresso da abertura. E também foram definidas as datas da Copa das Confederações, de 15 a 30 de junho de 2013. Um ano antes. Exatamente, um ano antes da Copa. É a Copa das Confederações, vai ser realizado em 6 ou 7 estádios que serão definidos em outubro. Em outubro a gente vai saber quais são as cidades sedes da Copa das Confederações. Não tem nada com as maiores estão na parada. É, provável. Só não vai ter São Paulo já tá fora. E nesse final de semana vai ser as eliminatórias, né? Brasil e Uruguai já estão confirmados, né? Na Copa das Confederações. Sim, pelo país sede e Copa América. E a Argentina está fora. Está fora da Copa das Confederações. E no ano que vem, a Espanha também está confirmada para ser a última campeã mundial. Exatamente. Espanha, Brasil e Uruguai. E ano que vem tem a Eurocopa. Não sei se é ano que vem. Eu acho que é. É ano que vem. Aí define também a Oceania lá. Ásia. Tu quer falar, Alcemar? Eu acho uma bobagem. Cara, de Oceania, Ásia e África não jogam bola? Calma, peraí. Mas só um pouquinho. Eu tenho certeza que o Joel não acha a mesma coisa. O Joel já foi pra África. Mas o desse analfabeto, Alcemar, tá falando shit. Vamos brigar agora. Ele tá falando shit. Não tô, não. Tá falando shit, sim. Tá falando bobagem, de sou de África, de Zadebeto, que só que é perda. Não fala, não fala. Fica quieto, Alcemar. Olha o Zacarias, Zacarias assustado com a briga. Para de brigar. Olha a Betânia nervosa também. Faustão narrando tudo. Para, tu vai matar o cara. Toma água, quem é que vai aí? Quem é que vai aí? Que vai eu mesmo? Ah, vai ser aula de inglês o Joel agora? The all of the class of the English now in the first block. In the first block today. Vamos lá. E hoje eu acho que tá fácil, não? Ronaldo! Tá fácil hoje, né, pô? Outro dia tu me ferrou, cara. Vamos lá. Quem lavou a cueca de algodão do Washington quando a lavadeira do Washington viajou pro Oeste? Meu Deus! Olha aí. Now the English. This is the basic modelo do the basic. Vamos lá. Who washed the Washington white wool and underwear when the Washington washed one what to wear? Aê! Pode gozar! Muito bom! Começou já, pô! Vai estourar a garganta do gengibre aqui, cacete! Aquece o Roger, aquece o Roger. O Roger não precisa aquecer, o Roger é meu... Eu gosto muito do Roger. Meu bruxo. Agora o Dudu aquece, pô! Eu vi uma cena, Joel, vi uma cena da Débora Seco na novela. Ah, que bom, hein? Não precisa mais acontecer, na verdade, mais nada na vida do Roger. Big grande abraço pro Roger, parabéns. A Débora Seco, ela é um animal. Isso é big o quê? Big é, um animal. Animalzinho. Sim, é um animal humano, é uma pessoa. Um animalzinho. É um animal. Vamos voltar pro Joel ali. Desculpa, Maurício. E now in the medium, the medium half side of the level medium, to the left, to the right in the medium. O nível médio agora dos trava-línguas. Vai. In the medium. Vamos ver se essa porra tá fácil mesmo, cacete. Tu não é esquizofrênico, né, Joel? Nem eu! Eu não sou, nem eu! Como é que é a piada aquela, Maurício? Que tu sempre fala, eu não sou esquizofrênico! Nem eu! Ô, Maurício, vê aí no rádio relógio, coração. Isabeste piada! Coração, irmão. Cuidado que esse rádio relógio é perigoso, pô! 18 e 13, vamos lá, Indemídio! Se você disser pro Tom fazer um trava-línguas, a língua dele vai travar como um trava-língua trava-línguas! Ai, ai, ai! Meu Deus! Ai, ai! O Ronaldo quer me fuder, porra! Para, Joel! Calma, Ronaldo! Pô! Olha o horário! If you tell Tom to tell a tongue twister, he tongue will be twister as tongue twister twister the tongue. Dudu, foi tu que escreveu, né, Dudu? Now is the only repeat is on the motherfucker say that because ele sabe que eles são os the best. Só os the best agora is now advanced time. Oh, avançado agora. Advanced time, só only for the PhD, PhD people. Só pros PhD. A Beth comprou um pouco de manteiga, mas a manteiga que a Beth comprou era amarga. Ah, essa eu quero ver. Então a Beth comprou mais um pouco de manteiga pra fazer a manteiga amarga ficar melhor. Vai, ai, ai. Já senti essa porra, Ronaldo. Calma, Joel. Beth, bye. Beth Bog, a bit of butter, but the butter of the Beth Bog was bitter. So of the Beth Bog, enough. Oh, Ronaldo! O Ronaldo não é teu parceiro, hein? Ah, tá bom, Joel. Tô me babando, só vai tomar uma aguinha ali. Pô, eu vou embora. Não, fica aí, só toma uma aguinha, dá uma. Não te mata. Uma garganta, não te mata, não te mata, Joel. Não te mata. Joel tá com um bigode meio D'Artagnan. E aí, KG? Bom, temos aqui mais uma edição dos Nomes de Banda. Criamos mais um monstro. Nomes de banda. Olha, Restart. A origem do nome das bandas. Se você sabe a origem de nome de bandas, isso, mande para pretinhobásico@atlantida.com.br. Não, Maurício, não precisa mandar. Quem mandou foi o Guilherme Ferreira Han, de Araranguá, Santa Catarina. Isso aí na semana do rock dava legal, né? Obrigado por ajudar a gente. Iron Maiden. Ah, sim. Olha aí, rapaz. Não tem Iron Maiden. Tu gosta, né? Vai lá. Não, não, que é isso, cara? Maurício. Você prefere Iron Maiden ou Pretinho? Escola de Técnica Vocal do Pretinho. E o Iron Maiden, Cajano? Steve Harris revelou em sua biografia que o nome Iron Maiden foi dado quando ele estava no quarto de sua mãe. O filme O Homem da Máscara de Ferro estava passando naquela época antigo, e serviu de inspiração para o nome. Iron Maiden. Que coisa, hein? Iron Maiden. Que legal. Próxima banda, Skid Row. Pô, é você que tá... Vem aí. Maurício botou a outra música. Skid Roller. Ah, essa aí mesmo. Pensei que era 18 and Live. Skid Roller. Ah, 18 and Live é melhor. A pronúncia está bem. Que demais a luz, meu Deus. E o Iron Maiden, Gê? Não, o Skid Row. Skid Roller. Skid Row, o nome foi comprado. Comprado de uma banda de rock irlandesa surgida em 1967. Sim, foi comprado. E que gravou dois álbuns, em 1970 e 1971. Um dos seus integrantes, inclusive, foi Gary Moore, que morreu agora recentemente, guitarrista Gary Moore. Da primeira banda. E que tocou já no Thin Lizzy, né? Cara, e solta as bichas que tem dentro, velho. Que loucura. Mel Bells. O nome Skid Row foi comprado por cerca de $35 mil. Só isso? Meu Deus. Os caras eram seus chinelos. Cara, né? deixa eu fazer duas observações sobre essas bandas citadas aqui, cara. O Iron Maiden foi provavelmente dos melhores shows que eu já vi na minha vida num gigantinho lotado. O aqui Skid há uns, Row foi pessoal. Provavelmente um há uns dos dois anos atrás. E o Skid Row, o Sebastian Bach, cara, veio tocar na Opinião em Porto Alegre. Bah. Ele veio abrir pro Guns no último, quando o Guns veio aí, ele abriu pro Guns, né? Mas num show na Opinião em Porto Alegre foi dos shows com a maior quantidade de gostosas na cidade. É isso, não foi no show do Exalta Samba, porra. Ah, não, mas... Não, eu acho que ele nem abriu, né? Porque atrasou o show do... Não, ele abriu. Três músicas, três ou quatro músicas. Dá pra mudar de banda, cara. The Rolling Stones! Finalmente. Tá tão bom, cara. Skid Row, bota essa banda de merda aí. Essa banda é uma mentira. Rolling Stones. Da tuba veio junto. Mas essa não é a mais famosa. Ah, mas não precisa ser a mais famosa. Essa é talvez a melhor. Não, Miss You. Ah, eu amo essa música. É que é muito difícil, né, cara? Nos Stones. A matadora pro KG falar a origem do nome. É demais essa música. É verdade. É uma música, cara. Exatamente. Twist and Shout é bom, né, cara? Esse é o Twist and Shout dos Stones, essa é a verdade. É o Twist and Shout dos Stones. Eu quero saber se alguém sabe qual é a origem do nome do porca velha. E aí, Cajé, qual é a origem dos Stones? Eu me lembro do Monumental de Nunes, tremendo. Ah, é mesmo? Cada vez que eu... No primeiro acorde... Cara, o Monumental de Nunes parece que ia cair, cara. As paredes tremiam, tudo... Cara... Inacreditável. Aliás, se você é de Porto Alegre e, não, se você é do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e tiver shows internacionais na América do Sul, não vá pra São Paulo e Rio de Janeiro. Vá pra Buenos Aires. Buenos Aires. É o melhor público do planeta Terra. Castelhano sai. Tem dois shows. Tem um show lá em cima do palco e um show embaixo. É demais. Ver show em Buenos Aires. Até não tem comparação. Oktoberfest é legal lá, cara. Vai tudo pra lá, cara. Lá é o melhor lugar do mundo. Aí, Rolling Stones vem na onde? No livro, né? Rolling Stones foi inspirado no nome de uma canção do mestre Muddy Waters, o mestre do blues. Rolling Stone, cujo nome foi utilizado oficialmente pela primeira vez em sua apresentação no Marquee Club de Londres, no dia 12 de julho de 1962. Legal. Pô, tem um filme muito legal falando de Muddy Waters. Muddy Waters. Que é o Cadillac Records, que inclusive tem uma citação aos Stones. Cadillac Records, né, KG? Chess Records, que né? Fala, exatamente, que fala sobre a história da Chess Records, que tem vários artistas, como Muddy Waters, como Etta James, como... Chuck Berry, né, que eles descobriram. O Chuck Berry, Calypso, exatamente. O Howlin' Wolf e vários Restart, outros. Justin Bieber. E aí tem essa... Na verdade, tem o ressurgimento do Muddy Waters quando os Stones convidam o Muddy Waters pra ir tocar na Europa. É muito legal. Voltaremos em breve com a origem do nome das bandas de rock. Ou não. E aí, Potter, o que tu vai fazer agora? Gabriel Girardon mandou pra gente uma coisa muito legal que rola no blog Kibiloco, que é um dos... É um blog site, né, cara? É o blog do Globo.com. Não, Kibiloco não é do Globo.com. Claro que é. Não. Apoio. Não é. Independente. Não é. Não, independente. Não interessa isso aí. Não, vamos parar o programa, vamos ficar discutindo isso. Não, quem sabe discute quem foi o primeiro que torceu pra seleção do Uruguai. Foi o Pi. Cara, eu quero dar o toque mais uma vez, cara. Que muito antes de todo mundo, eu falava que o Uruguai ia ser o lance. E aí muita gente ficava dizendo que não. Aí tá aí pra provar, cara. Tá aí o lance. E o site independente Kibiloco. É, cara, acabou de falar que é do Globo.com. Não, cara, não foi criado pelo Globo. Existia muito antes do Globo.com, cara. Um grande abraço, continua muito no roteiro. Muito antes, mas nada a ver com o Globo.com. Potter, tu tem razão. Obrigado. Isso, né? Pra não causar discussão. É o único jeito de acabar, cara, incrível. É que eu tenho mesmo. E aí ele faz o seguinte: Globo.com em 2030. Sim, como é que seria? É uma série legal. Como é que seria, né, as manchetes em 2030? Prestem atenção. Aos 39 anos e na reserva do AEK Atenas, Neymar pode pintar no São Paulo. Com facada no olho, brasileiro cega oponente e vence UFC Criminal Intent na Índia. Facada no olho. Precoce. Neymar Neto será papai aos 8 anos. Puta merda, já vai ter neto Neymar. Estados Unidos batem zebra Itália com gols de Juninho Paraíba, Munhoz e Mohamed Al-Saif. FIFA e Corinthians criam Libertadores só com times de São Paulo que começam com a letra C. E aí, no outro dia, dois meses depois, Catando vence, bate Corinthians na Libertadores. E é campeão da Libertadores. E é campeão. Catando vence. Nos pênaltis. Laser apontado por torcedor mata terceiro goleiro em uma semana. Imagina os lasers em 2030 e... Quanto é? 30. Não gostei daquele goleiro. Torcida do Corinthians continua diminuindo após a aprovação da pena de morte. Fim da novela. Flamengo compra Sport Recife e vira bicampeão de 87. Túlio Maravilha chega ao milésimo gol em pelada contra Retiro dos Artistas. Tu viu que o Túlio ofereceu 10 mil reais pro cara que der o passe pra ele, né? Ele tá oferecendo 100 reais, cara, pra qualquer assistência. A que ponto que ele chega? Ele tá dando 10 mil reais pro jogador que der o passe pra ele fazer o milésimo gol. Mulheres são maioria na convocação da seleção brasileira mista de futebol. E a última, Brasil perde nos pênaltis para o Rio Grande do Sul e é eliminado da Copa América. E aí, nego velho? Dá um toque aqui que na sexta-feira, dia 29, além de ser o aniversário da minha mãe, dona Marlene. Nossa, depois de amanhã, né? Cara, depois de amanhã. Tem dia de aniversário nessa A mãe faz sempre no mesmo ano, cara. No mesmo dia. Incrível, né? É, o Paulinho Fagundes vai estar lançando não, mas já executando o Pedra Moura, que é o primeiro trabalho dele. Junto com o Michel Dorfman, Lucas Israel, Marquinhos Fê, Jorginho do Trompete. Entrada franca ali na República 575, que é o Teatro de Câmara Túlio Piva. Olha, tu não vai me dizer que o Jorginho do Trompete, o Marquinhos Fê... Tá lá, toda a tua turma. Então tu tocando com o Paulinho Fagundes? Tudo com o Paulinho Fagundes. Não, por que que não arranja uma boca pra mim nessa banda, Magnata? Sexta-feira, então, dia 29, 19 horas, entrada franca, Paulinho Fagundes. Lá no Alegrete... Não tem quem não frequente o consultório do Dr. Nego Velho. As orientações são loucas de buena. Pode seguir as dicas do Nego Velho. Ele sabe tudo. Aqui eu não posso dizer o que ele botou aqui, porque é um troço meio bagaço. Especialista em capação de touro e acostado das mutucas. Respondendo às perguntas dos ouvintes do programa de rádio local. Meu Deus do céu. O que fazer para surpreender seu marido, que é meio tímido? Tu já experimentou galopear pelado em cima de uma égua zaina em frente às casas e no inverno? Se esse louco não der sinal de vida, confere a certidão de nascimento, que gaúcho ele não é. Como faço para seduzir o rapaz que eu amo? Não carece fazer força. Tepela, capricha na água de cheiro e o resto, o instinto gaúcho, cumpre loguito no mar. Quero saber como enlouquecer meu namorado só nas preliminares. Preliminar, que eu saiba. É aquele jogo de osso, quase a daga na cintura e a cara meio franzida, assim, tipo Guarani e Flamengo ali no Municipal Farroupilha, ali na Alegria. O cara com quem estou saindo é muito legal, mas ele está dando sinais de ser alcoólatra. O que é que eu faço? Ó, querida, compra uma guamba de canha nova e dá de presente pra ele. Ele vai se encambichar em ti. Aí tu toma uns tragos junto, até pra deixar ele assim e tu não ser muito chata também, né? É o melhor, cara. Porque os homens vão embora logo depois de transar no primeiro encontro. Mas te orienta, e a lida do campo, querido? Como é que o cara faz? E o capim pras vacas? E tratar os porcos, capinar o terreiro, querido? Tem trabalho pra fazer, né, pô? Quer vagabundo pra ter sustentado que um homem sério trabalhador? Tá, nego, homens, homens, homens! Grande abraço pra Tatiana de Joinville! Uma mulher que mandou ainda, uma mulher catarinense! E ela disse: ah, mas o Piangers é o melhor. Ah! Tá bem, cara. Eu discordo. Tinha que cagar na saída, né? Tu tava vindo bem, né, tu tava bem. Aí o gurizinho na escola, né? Isso é uma piada. É uma piada velha. Piada velha do Porão! Apoio! Escola de Artesanato em Cerâmica, professor Rolando Pires de Barros. Gurizinho na escola, chegou um coleguinha e disse: ah, tu não sabe da maior. Oi, qual é? Eu descobri a forma mais fácil possível de conseguir arrancar um dinheiro das pessoas. Opa! Ah, e como se faz? É simples, você precisa somente afirmar que sabe toda a verdade, toda a verdade. Ao chegar em casa, o garoto vê a sua mãe na cozinha e resolve fazer o teste. Mamãe, mamãe, mamãe, mãe, mãe, eu sei toda a verdade. Bem rápido, né? A mãe responde: pega aqui, guri. Pega R$5, mas fica de bico calado, tá? Não fala nada pro papai, tá bom? Garoto ainda impressionado com aquilo que observou o pai na sala, observou o pai na sala. E também o abordou com a mesma afirmação. Pai! Ô pai! Pai! Pai! Pai! Ô pai, eu sei toda a verdade. Bah! Que guri! Assim como a esposa respondeu num pulo só: pega aqui, guri! Pega aqui, ó! Vai comprar um sorvete com esses 10 real aqui, ó! E não dá mais susto no papai, tá? Menino empolgado e vendo que tudo deu certo, que o plano tava dando certo, olhou o carteiro e tentou mais uma vez. Com o carteiro. Ô tio! Ô tio! Ô tio carteiro! Olha, cara, eu sei toda a verdade. Bah. O carteiro pega, olha pro guri como se tirasse um peso das costas. já que tu sabe toda a verdade, dá cá um abraço, filho! A minha bela! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá! Classificados do Pretinho! Queria uma mãozinha pra divulgar uma vaga pra Caxias do Sul. É uma vaga fiscal de loja em Caxias. Pô, é legal, hein? Trabalha com prevenção de perdas e roubos em uma loja de roupas femininas. É um baita trampo. Portanto, os requisitos são mulheres, ensino médio completo, desejável experiência com segurança ou portaria. O salário é compatível com o mercado e ainda recebe VT e VR. VT é vale transporte, VR é vale refeição. Ah, que legal, hein? E o auxílio cesta básica e prêmio assiduidade. Eu tô por uns VT aí, Magnata. Os interessados ou interessadas, no caso aqui, devem enviar em currículo para Tabita. Tabita. T-A-B-I-T-A. T-A-B-I-T-A. Tabita, @epavi.com.br. É emprego em Caxias do Sul para mulheres, viu? É um Tabita, baita emprego. Tabita@epavi.com.br. Outra oferta, vem aqui com muita dor e sofrimento vender a minha Genoveva. Trata-se... Trata-se de uma guitarra Tajima Memphis. Oh, é uma guitarra. É a Tajima Memphis MG32T. Uhum. Azul metálica, em ótimo estado. Tô passando por um momento difícil, tô precisando de uma grana extra. Junto com a guitarra, acompanha a bag e o cabo de som. A bag, é legal a bag. Tudo isso por R$275. Essa guitarra só funciona com o T, né? É, a guitarra tá em Floripa. Um grande abraço a todos vocês e muitíssimo obrigado. E o e-mail qual é? Vendo guitarra azul, @gmail.com. Beleza. Aí tem dois As ali, entendeu? Vendo guitarra azul, @gmail.com. Beijo. Tem o genérico do Almir aí. Zé Orlando sempre quis uma guitarra azul. Beijo. É. Mas sempre comprava qualquer uma pra ele. Comprava qualquer cor, né? Você Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM 22 para 7. Tamo de volta com o Pretinho Básico. Pretinho Básico pra telefonia do Big. E Tamilera, a moda está nas ruas, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vai aí, doutor Alceu. Ô, doutor Maurício, doutor Peter não vai voltar nunca mais, doutor Maurício. Não, doutor Alceu, segunda-feira que vem tá aí. Ah, bom! É, bata a meta! Ele já tá voltando, ele tá voltando. Obrigado, doutor Bandolim. Tá tudo tranquilo. Tô meio perdido, seu doutor Peter, né, doutor? Pois é, mas ele tá super bem, sabe? Tá descansando, tá bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. E o palcão, como é que tá o palcão, Bandolim? Olha, o clima não tá bom lá. Agora a gente recebeu as imagens do programa do Galvão Bueno também, aquilo ali. Bata a meta! Ficou bastante pesado o nosso almoço ontem. E o Inter, ficou em terceiro da Copa Onde? Com tranquilidade, escapou, igual. É, doutor D'Alessandro! Quem fez o nosso segundo marcou gol? Marcou o gol lá, Dali! Quem fez o segundo gol? Então! Tá bêbado, Dali? Não, não, não. Tá tomando cerveja alemã aí, Dali. Tá com a língua grossinha. É mais forte a alemã, né, cara? Tô eu e o índio! E o Puff! Tem Puff aí! Quem que tu é? Ah, Bolívar! E arbitragem no jogo, Dali? Ah, tudo bem, cara! Tudo bem! Vira o que eu fiz no gol? Sim, parabéns, hein, finalmente. Fez a comemoração, doutor Alceu pediu pra ti. Cara, quem faz gol e faz comemoração é viado, cara. Puta que pariu, eu não vou pedir mais nada pra tua mala. Doutor Alceu, que coisa de viado. Mas que merda. Eu faço gol e saio viado. Ô, doutor Alceu, o quê? Puta que pariu, tá baletando, pensa que o quê? Capelhando, vem aqui. Olha aí. Tô aqui, Dali, fala. Como é que tá, mano? Tudo bem, cara. Viu o jogo, mano? Não vi, meu. Pô, parabéns pelo teu gol. Não vi, vou ver mas agora na internet. Mas como é que tu não viu o jogo, cara? Eu não vi. Eu tenho mais o que fazer do ficar vendo o jogo mas do Inter. Mas tu ficou mandando mensagem tenso pro Potter, cara? Ah, tu sabe. Tu já falou com o Potter, então. Bota meu grupo. Tá todo mundo indo pro Olímpico, doutor Maurício, pra ver o Grêmio com a América Mineiro. Posso desligar aqui? Não, fica aí na linha. Fica ouvindo aí, Dali, pra saber da rodada de hoje do Brasileirão. É importante, né? O doutor Cagê tá indo, que tá pardado com o casaco do Grêmio, né, doutor Cagê? Sai daqui e desço direto pro Olímpico. Mas credo, Grêmio e América Mineiro às 7:30 da noite. Cagê, manda um abraço aí pra dois amigos meus lá do Alegrete. Um deles é o Pelé, né, meu amigaço, filho do grande fila lá de Alegrete e mano do, Pelé do Alegrete. Do Renato, né? Mano do Tia Joana, né? Tia Joana. Pera aí, só um pouquinho. Pera aí, o Pelé, o mano do Tia Joana. É o mano do Tia Joana. Não tô acreditando. Sempre jogou bola. Pelé também jogou bola. Pelé do Flamenguinho. E tá com ele uma figura que também jogou muita bola lá da. Mas eles são mais novos do que eu, né? Mas cheguei a bater uma bola com eles lá, que é o Márcio Pérez. Pelé do Flamengo, então. Márcio Pérez e o Pelé estão juntos, né? O Abaí também vai jogar agora. Vai jogar 7:30 o Abaí lá em Botafogo. No Engenhão contra o Botafogo. Exatamente, o Piquerete pega o Palmeiras em Piquerete. Às 10:50. Em Piquerete. Ah, em Figueirense. É, exatamente, vai ter futebol então. Hoje até meia-noite, Deus do livre. Que beleza. Grande abraço, hoje não precisa dormir. Exatamente, era isso então, doutor Maurício. Tá bom, doutor, o senhor, muito obrigado aí. Agora pode, Dali, mas se quiser, já fica aí, tem um paninho da petisqueira aí que a gente recebeu, fica à vontade aí. Maurício, comprou o guarda-roupa que tu me pediu? Maravilhoso. Comprou o guarda-roupa? Maravilhoso. É, 6 portas, né, Dali? Aqui tinha 8 portas, eu comprei 8 portas. E tu já traz montado que eu não vou ter tempo de montar. Serra aqui, duas. É. Comprei as camisinhas também que tu pediu, para. É, camisinha? Sim, camisinha. Era camiseta, era camiseta que eu queria. Ah, não era condom? Não era camisinha. Era condom? Não era condom. Não era. Eu vou desligar então, cara. Tô com sono. Não comprou aquele rádio relógio que eu te pedi, Dali? Vestiário do Inter. Rádio relógio, tira foto. O rádio relógio eu trouxe pra outro amigo aí, não sei o nome. O Dejair, né? Tá funcionando o rádio relógio? Tá funcionando, né? E aí, Dejair, como é que tá, Dejair? Eu tô muito bem. Meu nome é Dejair, eu estou muito bem. Temos aqui novamente a saga do Dejair. Dejair na balada. Olá, tudo ok? Meu nome é Dejair, eu vi que você tá meio abatida, tá meia sozinha. Meu português do Dejair é excelente. Você tá meio cabisbaixa, você gostaria de beber alguma coisa? De quê? Dejair. Dejair, guia turístico. Ah, que forçada. Essa aí deu uma forçada, meio... Dejair. Deu uma forçada agora, Dejair. Zacarias, tá vendo? Zaca. Tu tá vendo? Não dá pra aguentar esse Dejair. Cara, que lance esse Dejair? De onde tiraram o Dejair, cara? Eu vou sair de estúdio, não quero escutar. Ó, o Zac. Tá saindo? Tá com o seio. Tá com teta. O Dejair tem teta. Cara, o Dejair tem tetinhas. Tetona? Teta! Dejair, guia turístico. Boa tarde a todos, meu nome é Dejair. Vou mostrar pra vocês nossas belezas naturais neste inesquecível passeio de barco. De quê? Dejair. Já foi bom. Gostou, Zacarias? Melhorou, né? Tá melhorando! Dejair, o paizão. Olá, tudo ok? Eu sou vizinho. Quem tu é? Olá, tudo ok? Não, eu já disse, Dejair. Meu nome é Dejair, eu sou seu vizinho. Infelizmente, brincando, meu filho ali acabou meio inesquecido e esquecido. E derrubou a bola de beisebol no seu pátio. De quê? Dejair. Não tem como! Cara, de onde é que tiraram o Dejair, cara? Não tem como! Dejair, ele era Dejair. Lateral direito do Porto Alegre. Acabou! Do Assis ali. Graças ali. A Deus, né, Zacarias? Dejair, ele o clube. Aí fechou o clube. É, fechou, veio pra cá. O nome é Dejair, ele tá indo embora de carro. Vai, de quê? Dejair. Vai daí, KG. Na noite, na madrugada, a mulher acorda a ouvir barulhos da cozinha. Toqueira! Nogueira, acorda, Nogueira! Nogueira! Tem um ladrão na cozinha comendo o picadinho que sobrou do jantar! Ah, amanhã eu telefono pra funerária e enterro ele no jardim. Mais um! Depois de colocar todos os animais na arca, Noé vê dois grandes testículos entalados na porta e pergunta... Ai, coisa boa! Que isso, Zaca? Ai, foi um espasmo. Que isso? Reuniu os bichos e perguntou: de quem é isso? Isso! Isso! E aí tinha formiguinha pro formiguinha ali. Diz que é teu, diz que é teu! Vai, Potter. Ah, eu vou contar piada também. Oba. Piada do Potter! Apoio! Instrumentos musicais Caio! Compre hoje mesmo uma gaita Caio de boca! Pedrinho tava tomando café com bolachas de manhã com a sua mãe. O pai já havia saído pra trabalhar. E aí o Pedrinho pergunta para a sua mãe: mãe, coração tem pernas? Não, meu filho, por quê? porque ontem eu passei pelo seu quarto e ouvi o meu pai dizendo: meu coração abre as pernas. Meu Deus! Quem mandou foi o Renato Moraes Pereira Júnior. Muito bom, Renatão. Muito demais, bem, hein? Muito bem. E aí, nego velho? O nego velho desconfiado perguntou pra esposa: vem cá, querido. Vamos falar sério agora. De homem pra homem, quer dizer, de homem pra mulher. Nós temos 4 filhos, querido, mas tem uma coisa que tá me incomodando muito, me deixando preocupado. Dos 4... esse mais novo é todo diferente, é louco de feio, é diferente dos outros. Tô bem desconfiado, me diz uma coisa. Esse moleque é o filho mesmo, meu filho? Ai, que pergunta. Cala a boca, nego velho. Esse aí é que é o teu mesmo. Puta merda. Letícia Mesquita Fault. Sobrenome lá de Esteio, né? Valeu. Eu tenho um e-mail aqui de Daniela que diz o seguinte: olá, amigos do Pretinho, esta é a primeira vez que lhes escrevo. Nossa, que legal, Daniela. Escrevendo por primeira vez. Enfim, vamos ao que interessa. Observando as notícias a respeito da nova Miss Brasil 2011. É gaúcha, é gaúcha, é gaúcha. A Miss Brasil é nossa. Que fiquei... A Miss Brasil e, é nossa. E essa Miss eu já conheci. Observando as notícias a respeito da nova Miss Brasil 2011, que é ouvinte do Pretinho. Nos segue no Twitter. Confesso que fiquei muito feliz de a mesma ser gaúcha. Porque como amo esse estado, não poderia deixar de me sentir orgulhosa do fato. Opa! Mas fiquei ainda mais feliz porque a Miss Rio Grande do Sul não é loira e nem tem olhos azuis ou verdes. Oh. Não que eu tenha algum preconceito contra loiras ou mulheres de olhos claros, mas estou cansada de assistir em praticamente todos os programas televisivos que abordam algo a respeito da mulher gaúcha e acham que só existem mulheres nos pampas do tipo Barbie. Loirinha, olho azul, olho verde. Boa. Aqui, aqui tem de tudo quanto é tipo de mulher, rapaz. Diversidade de mulher linda, né? Louco. Santa Catarina é a mesma coisa, não do Sul. Sim, Santa Catarina, são parecidíssimos, olha, é demais a também. A beleza das mulheres do sul do Brasil, ela é... ímpar. Teve um cara que falou, ela, né, é que... plural. O parabéns. Concurso de Miss Brasil é quando cada estado mostra a sua gaúcha, né? É isso aí, mano. Olha, aí ela diz o seguinte: gostaria de dizer que no Rio Grande do Sul não existem somente descendentes de italiano e alemães. Não, claro. Também existem outras raças e sua beleza também deve ser considerada. Obrigado pela atenção, espero o comentário de vocês. Eu vou pedir um comentário para um cara que entende muito de misses. Pessoal, que já participou de programas de concursos de beleza. O missólogo do Pretinho. Que é o Harry Potter. Por favor, pode dar opinião. Qualquer coisa, mandar um beijo tu pra família. Tu quer uma trilha pra falar de Miss? Vou botar pode pra ser, pode aí, ser. Então, cara, hoje, pode olha, ser. Hoje vamos pode lavar água. Qual é a trilha, Maurício? Obrigado, Maurício. Aqui, a partir de agora, o comentário embasado de Luciano Potter. Primeiro, um beijo. Um beijo pra Miss Brasil, né? A Priscila, que a gente já conhece, já, gente muito boa. A Vanessa, irmã dela também. Priscila, candidata do Rio Grande do Sul. Livro preferido. Priscila tem 1,72m. O Pequeno Príncipe. É morena de cabelos longos. É a primeira vez dela aqui na casa. Cantor predileto, Ana Carolina. Vai. Não, tá aí o comentário, meu. O comentário é o seguinte: que a mulher gaúcha e a mulher catarinense, elas são plurais. Não dá, não tem amanhã. Com um monte de caixa de som agora. Não, tô cuidando aqui. Tô cuidando aqui pra bom. Grande abraço. Tô cuidando aqui, querido. Que tô cuidando aqui. Vocês não. Cara, é sério, cara. Para com essa música. Foi... É, meu, basta isso aí. Ela só foi capa da revista. Girl. Cantora preferida, Justin Bieber. Tu já viu o Chico's right Groove? Here, right now, I want to prove. Aí quer que eu pare com a música. Por favor. Right here, right now, I want to prove. Tá, ô, gurias, deixa eu dar um recado aqui que vai estar rolando um feirão imperdível na Metrofel. Não deixa eu comentar. Mas o que vai comentar? Feirão imperdível na Metrovel. Quer dizer, é mais que feirão, é feiraço. Olha aqui, ó, novo Gol, a partir de R$277,51 mensais. É isso aí mesmo. É o novo Gol a partir de R$277,51 mensais. E ainda tem muito mais pra você. Venha conferir. Ninguém tem proposta melhor. A menor parcela, o melhor preço e a melhor negociação você só encontra na Metrovel. Não perca essa oportunidade única de fechar um grande negócio. A Metrovel faz de tudo para você sair de carro novo. Estamos esperando você. Não esqueça, hein? O feiraço Metrovel vai só até domingo. Não perca. Metrovel é simples sair de carro novo. Transporte com segurança. Use a cadeirinha, Faustão. Ô, Magnata, só um pouquinho. Onde é que tem que fechar um grande negócio? Que na Metrovel, no feiraço Metrovel. Pra fechar um grande negócio. Tamo lá, então. Um abraço pro William, toda a rapaziada lá da Metrovel, gente boa. Pô, tivemos junto naquela baita festa lá, né? É verdade, verdade. Galera, vai então, Zaca, é a tua hora, Zaca. Bem rapidinho aqui, ó. É aquela fusão gostosa que dá... Que da cruza de charadinha, cantadinha e pegadinha. Ah, tá bom. Entendi. O que que a moeda disse pro imã? Tempo! Eu quero ver a tua cara. Me sinto atraída por você. Dedé. Dedé. Dedé Jair. É Dedé Jair. Agora é o Dedé Jair. Vamos ver. O que o cadastro falou pra sapatilha? Tempo! Vou te amarrar todo. Calma! Eu me amarro em você. Oh, ai, quase, hein, Potter? No pau. Não. Que fedor. Não, Zacarias. Não. Não. Tá brabo hoje. O que o copo disse pra água? Tempo! Se for ruim, nós vamos te dar um pau. Calma! Ai, tomara que seja ruim, então. Ô, Zacarias, o que que tá acontecendo contigo, Zacarias? É isso, cara. Gosta de apanhar. Tu gosta de apanhar. Eu gosto, muito. O Zacarias tá acompanhando um grupo de skinheads gays. O que que o copo disse pra água? O que que o copo contra disse a homofobia? Pra água? O que que é? Você me preenche. É. Melbel. Volta pro céu lá, Zacarias. Volta pro teu, pra tua nuvenzinha lá. Eu vou voltar. Fica dormindo lá. Olha só, eu vou precisar da ajuda do Antônimos. O Antônimos tá aí? Até porque eu tenho aqui, ô Antônimos, 6 ingredientes estranhos usados em alimentos. Eu vou falando aqui, tu diz como é que usa aqui. Tá? Eu vou dizer. A goma laca, feita a partir de insetos esmagados. É a goma laca. É usada pra dar brilho em algumas balas e doces. Pega o cascudo e amassa ele numa cumbuca de cerâmica de liga 17 e tá pronto. Boa. Que cheiro bom. Castório. Resultado da secreção anal misturada com urina de castor. Isso aí é depois. Vocês não tomaram isso? É um aditivo alimentar comumente usado como aromatizante de baunilha e framboesa, assim como perfume. É muito bom. Excelente, cara. Excelente. Não, é sério, cara. Isso aí é só na Noruega que tem um grupo de noruegueses que fazem. Eles fazem sexo com castor. Não, Anônimos, obrigado. Anônimos. Ô, meu. Olha ali a cara do Zacarias. Obrigado, hein? Muito obrigado, não gostou. Um monte de criança escutando. Tu começa aí. Tá vendo esse crachá? Tá escrito provisório, viu, Anônimos? É, lê bastante o crachá. Olha a cara do Zacarias. E o aplicativo do Rio de Janeiro pega, que é uma beleza, viu? Anônimos, a gelatina é feita a partir de ossos de animais carbonizados. O osso é usado pra filtrar e descolorir o açúcar bruto. Isso aí não dá pra comer. Como não dá? Por quê? Porque fica como? Toma merda! Não dá! A lanolina, encontrada na secreção de ovelhas, serve pra suavizar e misturar a goma que resulta no chiclete. A lanolina Morissette, né? Lanolina. Esse troço. A dona lanolina, lembra, Oda? Eu me lembro, a dona Eulália, a dona lanolina e a camomila. A coloração vermelha é conseguida usando insetos vermelhos cozidos e esmagados. É verdade, vermelhos são os bons. Como muito insetos cozidos e esmagados. O produto final é conhecido como carmim. É o carmim. O carmim, tá ligado, Antônio? É o insetinho ali, a joaninha, é o outro inseto, aquele, o bentivi. E aí tu faz ali... Bentivi não é inseto. Bentivi. Esse burro. Bentivi é pássaro. Bentivi é pássaro, ele fica parado lá. É inseto, meu animal. Deus. Assim como um helicóptero, né? Porra, Anônimos parou no... Não, esse corte. É o beija-flor que fica parado no ar. Ah, é verdade, bentivi. Bentivi não fica parado no ar. Quem fica parado no ar é o Dadá Maravilha. Ele é o Dario. Dario Peito de Aço. Grande centroavante. O bentivi faz o quê? Pega aqui! Vantagens comerciais incluem o ingrediente pra amolecer a massa. Ah, amolecer a massa. Ó, bom, amolecer a massa. Querem amolecer a massa. Esse ingrediente é chamado L-cisteína, feita de cabelo humano. Que nojo, cabelo humano. Um grande abraço a você que tá comendo o cabelo humano. Imagina o cabelo da Gisele Bündchen numa sopa. Ah, não. Quem mandou foi o Guilherme Proença. É isso aí. Muito bom. É verdade. E aí, porteiro? Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Procurando um homem! Agência de Relacionamentos Cássio Pinto! Oba! Abraço pro Cássio Magalhães Medeiros, o advogado gay de Porto Alegre. Claro. Mas não é só ele, não, cara. Estavam duas moscas em cima de um monte de cocô. Ah, não. Ah, não, mas cocô. Aí estão as duas mosquinhas ali em cima da merda. Só que tá servindo uma almôndega agora, né, pra saborear. Aí uma das mosquinhas olha pra outra mosquinha e fala assim: olha, acabei agora mesmo de lembrar de uma piada. E a outra mosquinha: só espero que não seja uma dessas nojentas que agora eu tô comendo. Gostou, Semar? Eu gostei. Semar, derrubaram uma casa aqui, tu chegou a ver, hein? Ah, eu vi, faz parte da obra. Que parede é aquela ali? É uma parede recalponizada de Sinta-Liga 12. Sinta-Liga? Sinta-Liga? Sinta-Liga? Mas era a parede do... Semar tá meio dupla. Obsessivo. Era dupla? Era a parede de uma zona? Foi desfecho. E o ferro que tinha dentro da parede, qualquer ferro? O ferro era 24 trançados. Nego velho. Dois nego velho contando vantagem um pro outro. Se eu tô impressionado, querido, é com meu cão perdigueiro. Esse meu perdigueiro. Olha o assunto! É extraordinário! O nego velho, claro, ele com palito na boca. O nego velho não tira o palito. Cara, que é o nego assunto do nego velho. Esse meu perdigueiro é extraordinário. Eu tô mais ou menos a 1 quilômetro de distância, querido. Ele já sabe que sou eu. E o que tu acha disso, nego velho? Eu tô pro outro, nego velho. Olha, eu acho que tu tinha que tomar banho de vez em quando. Ele não vai te reconhecer. Vamos, Porã! Aí o político encontra com um amigo. É uma piada? É uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Fiat Brava, o carro da mulher com TPM. Aí o marido chega em casa aos berros. Eu tô farto! Tu fica com o lado da casa! Ah, mas isso aí não é música de marido brabo. Não, é verdade. Mas claro, depois do programa eu faço, Potter. Fica tranquilo. Ele é pandeiro, eu sei. Marido chega em casa aos berros, eu tô farto! Tu fica com o lado da casa que eu fico com o outro! Bah. E a esposa, tu ficas com o lado de fora, querido. Mais um! Aí o político encontra um amigo também político e diz o seguinte: eu quero te comunicar que hoje eu decidi tomar uma das mais importantes decisões da minha vida. Hoje eu decidi mudar. Ah, é? E o que foi? Eu vou me separar. Pum! Olha, eu acho uma boa decisão. A sua mulher realmente é uma vagabunda. E todo mundo aqui na Assembleia já dormiu com ela. Bah! Olha, eu tava pretendendo me separar do partido. Meu Deus! Acabou! É tetra! Pretinho básico pra telefonia do Big e da Mulher. A moda está nas ruas. Amanhã, 1 da tarde, estamos de volta. Vem aí a voz do Brasil. Tem o discorama pela internet, viu? Beijo. Vem cá que eu vou te mostrar. Ô, Joel, e aí, Joel? Eu te mudei o meu olho, mano.